rastro e se não me interessa o futuro que nos espera. Noites de guerra vai entrar na sua testa, vai tirar alguém de você de uma forma desonesta. A munição traçante marca o céu em noites de guerra. Alguém vai receber um presente que está à sua espera. Vai chegar um telegrama na sua casa pra avisar sobre a morte de um soldado que nem você sabia que estava a guerrear. A guerra é assim, o tiro não vem com endereço. Independente do conflito, você sempre paga o preço. Seja a tortura de ter que deixar seu companheiro agonizando, ou ter que matar um oponente que está no chão gritando, ou tropeçar em algum corpo de alguma criança inocente. Não se baseie pelos filmes onde tudo termina calmamente. As armas são fornecidas pra todos aqueles que têm a sede de conquistar algo através da munição que está no bem. Seja vigiando o carregamento de droga que chega, ou defender o interesse daquele que está atrás da mesa. Alguns vestem farda, mas outros usam a roupa que tem. A camuflagem é privilégio, mas logo vai morrer também. Não importa o jeito que se comporta no cenário horrendo, onde o barulho do disparo avisa o que está acontecendo. Seja no tanque de guerra ou no carro de polícia que sobe o morro, vai ser recebido a tiros e alguém vai descer morto. Como sempre a indústria bélica fazendo vítimas por todo canto, os corpos pagam as armas conseguidas através do contrabando. Cada parte deixa pra lá a responsabilidade, o erro vai passando à frente sem nenhuma dificuldade. Não acredite no discurso do engravatado que está falando. Pra eles é muito vantajoso ver o povo se matando. Quem sobra é manipulado de uma forma covarde. É promovida a tentação pro mesmo ficar atrás das grades. Ser taxado como louco que fala sobre coisas inúteis. A mentira virou verdade, as informações não são mais úteis. Quem não faz parte fica quieto pra não morrer por engano, que na verdade não é o equívoco daquele que está atirando. Todos nós estamos no meio da guerra, não podemos prever o futuro que nos espera. Um projétil vai entrar na sua testa, vai tirar alguém de você de uma forma desonesta. Todos nós estamos no meio da guerra, não podemos prever o futuro que nos espera. Um projétil vai entrar na sua testa, vai tirar alguém de você de uma forma desonesta. A vida humana desce ao nível do valor de um cachorro. Eles matam por prazer e não respeitam mais uns aos outros. Pisou no rosto do cadáver que não teve nenhuma sorte, mas creio que já está descansando, pois agora encontrou a morte. Provavelmente a família só vai saber daqui um tempo, quando o general do seu batalhão autorizar o sepultamento. Quando tudo acabar, eles foram identificados pela plaqueta que ficou no peito do soldado camuflado. Os sonhos morreram ali, não teve chance pra continuar. A esposa ficou em casa, agora só resta sofrer e chorar. Os filhos que vão crescer sem um pai pra ensinar os valores dessa vida, eles não vão poder passar. O que será que vai ser contado quando a criança poder entender que o seu sangue ficou no campo de mesmo foi pra morrer? Vieram restos do que antes era um homem de virtude, agora virou um nada além de comida pros abutres. Tem banquete infinito pelas próximas semanas. Eles sim não diferenciam inimigos e nem a carne humana. Estão fazendo a limpeza enquanto o tiroteio não acaba. O cemitério clandestino improvisado atrás daquela casa. Vamos voltar pra o que acontece perto da gente. Os interesses são outros, mas os métodos são equivalentes. A arma intimida aquele que pensa na denúncia, que pensa em quebrar o sistema que se ergueu com muita astúcia. Todos nós estamos no meio da guerra, não podemos prever o futuro que nos espera. Um projétil vai entrar na sua testa, vai tirar alguém de você de uma forma desonesta. Todos nós estamos no meio da guerra, não podemos prever o futuro que nos espera. Um projétil vai entrar na sua testa, vai tirar alguém de você de uma forma desonesta.